Jesus, bom dia, te libertar, creia nele, ele pode te ajudar. Jesus, bom dia, te libertar, creia nele, ele pode te ajudar. Preste atenção no que eu vou lhe falar. O mano era novo e começou a desandar. E foi nas drogas que ele começou a aprofundar. E com mal companhia ele resolveu andar. Então foi aí que ele começou a furtar. Dentro de casa foi aonde começou a praticar. E aos 16 na rua foi roubar, porque o vício tinha que sustentar. Essa foi a vez que ele resolveu levar o crime. Agora tinha que praticar. Sua mãe então percebeu, ela ajoelhando foi falar com Deus. Olhe pelo meu filho, Senhor. Derrama sua bênção sobre ele. Livra ele da tentação, da discórdia. Perdoa meu filho, Senhor. E mostra para ele o caminho da sua luz. Jesus, pode te libertar. Jesus, pode te libertar, creia nele, ele pode te ajudar. Há pouco tempo te vi na correria, de esquina em esquina, para baixo e para cima, abandonado pela sua mina, pois só queria saber da maldita cocaína. Cada dia se afundava mais e mais, até se esqueceu da sua família, que deixou para trás na sua vida. Nada dava certo, não escutou sua coroa que estava por perto. Afinal, ela sempre te amou, mesmo sofrendo, nunca te abandonou. A sua mãe então foi perceber que os objetos da sua goma começou a desaparecer. Rádio, relógio, roupas e até televisão. O mano desandou numa tal função, tudo que ele roubava a troco do pó, ele empenhorava. Sua mãe vive chorando pelos cantos, sabendo que seu filho está se acabando nessa droga que pode te matar. Mas eu conheço alguém que pode te ajudar. Esse alguém é Jesus, ele vai te libertar do álcool, da droga e da bebida. Pois isso parece um caminho sem saída, pois ele me ajudou a sair desse vício. Esse nome tem poder, é Jesus Cristo. Só ele é poderoso para transformar. Então abre o coração, deixe Deus operar, porque meu irmão, ele quer te salvar. Jesus, pode te libertar, creia nele, ele pode te ajudar. Jesus, pode te libertar, creia nele, ele pode te ajudar. Ai, sangue bom, só Jesus é o caminho que nos conduz à salvação, pode crer? Se conscientiza, só ele tem a solução para os problemas da sua vida. Se você está com problemas na sua vida, conheça a Jesus, ele é a única saída, pois ele me ajudou a sair do mundão. Faça como nós, entregue o seu coração, pois Jesus não suporta mais te ver assim, perdido num caminho que parece não ter fim. Jesus quer te ajudar a superar esse drama. Não sofra mais não, pois Cristo te ama. Ele está com a mão estendida para te tirar dessa vida perdida. Escolha você agora o caminho para a sua vida. Jesus.